Alvorote, o TAM 3137, ponto 0 pista 10, pronto. O TAM 3176, boa noite, utilizando a linha de manter na pista no zero. A linha mantém pista no zero, TAM 3137. Livre, ingresso, porta no término, o Charlie, o tanque lá. Concordo, vai lá. Ok, obrigado. Voo 971, decolando os 37, controle de Salvador, 199 do sinal 35. Controle de Salvador, 1935. Muito obrigado, uma boa noite. Feliz Páscoa. Controle de Salvador, boa noite. Voo 971, passa 1810 na saída da El. Voo 971, sobe da El. Leda, transmissão bridge, nível 360, vigilância. Sobe 360, da El, Leda, bridge, vigilância, 971. Chama 6259, chama Recife 1-3-3-2-5, alterno 251. 251, pode repetir a primária? 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, boa noite, boa tarde. Bom, 971, possibilidade de bridge direto da presente posição. Autorizo a Dael, 971. Ok, pronto, Dael, obrigado. TAM 3137, livre decolagem na pista no zero, vento 130 graus, 099. Livre decolagem, toma zero, TAM 3137. TAM 3137, decolando aos 40, chame controle de Salvador, 119, decimal 35. Salvador, 119-35, TAM 3137. Salvador, TAM 3137, decolado da El, na sua escuta. 37 sobre 360, sai da El. Salvador, 360 da El, TAM 3137. 3, Guarulhos, 360, via peso no meio. É colapso no 0, curva direita, saída da El, da Bridge. Controle 19.35, aciona 5065. Correto, reporta bússico no 7 metros. O 971, chama agora Recife, no 3325, alterno no 251, 971. Ok, 3325, 971, obrigado, uma boa parte. Seguramente. Chama Recife 1-3-3-2-5, alterno 1-2-5, decima 1. Recife 1-3-3-2-5, alterno 2-5-1, nota 3-1-3-7. Boa noite, muito obrigado. 9h30 na chegada Maré, desce para 2010-2014. Negativo, 9h30. Zero, voo no 763, ponto para o táxi. 1 no 60, bordo, autonomia 0347, alternativa Galeão. Táxi Apache, Índia e Alfa. Ponto de separação 2895, ajustado no 0 no 4. No 0 no 4, bate o Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo no 763. Salvador, o voo no 763, pronto, como pode esperar dar um zero. Voo no 763, autorizando a linha de decolagem, pista no 0, vento 1, não passa de 2 graus, 0,5 nós. Autorizando a decolagem, voo 1763, segura de confirmar se está de controle. 763, vento 1, 4, 0 graus, 0,5 nós. 1763, decolando 203, sob controle Salvador, 119, decimal 35. Decolando 35, controle de Salvador, é o voo 1763. 763, sobe 360, Vilas. 360, 1763. Estabilizou, gol 096. 96 completa a final, torre 118.95. Salvador, gol 096. João, 1096, continue a aproximação, checkpoint de pouso, aguarde instruções. Saque chave travado. Aguarde instruções, 1096. 1096, tem livre pouso na pista na 0, vento 130 graus, 079. Tem livre pouso na 10, 1096. voo no 096 está confirmando, tem livre pouso na pista no 0, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso na 0096. Voo 1096, solos 11, livre à direita via Fox, chame solo 121 do sinal 9. Direita 129, voo 1096. Solo voo 1096. 096, táxi autorizado Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05. Salvador, voo 1733, vai passar 180. Afirmativo, voo 1763, chama Recife agora, 1-3325, alternando 25 decimal 1. 3-3-2-5-2-5-1, agora 1763, muito obrigado. Cidade da Leão, nível de voo é o 360, via Perdido Luno 0, SMAP, Lúvito e após conforme a rota do plano de voo. Dael, Leda, Bride, a subida com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. 5076 é o código, 11935 é o controle. Obrigado, senhor Prudente. Fortaleza, pronto, cópia. Fortaleza aprovado, nível de voo 370, via Pêsulo 9, Bangu, após a posição Apuco, Alfa, Bravo, Uniforme, Charlie e Uniforme, após direto, Fortaleza. A subida será Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código 5110, controle 11935. São Lugo 1973 para o táxi, Eutero na Campinas, com 3 horas e 30, 8686 a bordo. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera, chame e 11895, ajuste no 0195. Índia, ponto de espera, 1895, 10, 15 no altímetro, 973. Obrigado, boa noite. Utilizando a linha aérea decolar da pista 0, vento 1, quadratura graus, era meia-noite. A Comando 973, decolando 227, sala controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Gol no 973, decolou passando 1700. 73, sobe 360, Rodel. 360, pro onde, Dael, no 973. Voar bridge, gol no 973. Negativo, mantém a saída 973. Ok, então na proa de Dael, no 973. táxi do TAM 3858, 4 horas e 29, Atena João Pessoa, 1906, PUB. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chamitou 8895, ajuste no 0 no 5. Índia Alfa, 4481, obrigado, boa noite e boa Páscoa aí pra todos. Obrigada pra vocês também. Chama Recife 3325, alterna 1251. Ainda tá na minha escuta, torre 1895. Bom, senhorita, obrigado, desculpa. Boa noite, TAM 3858, ponto de espera pronto. TAM 3858, boa noite, Tripa Marinheira, decolar da pista no 0, vento 130 graus, 89. Ali decola da pista no 0, TAM 3858.